Me sinto cansado, exausto, eu só queria um tempo. Um dia sem injustiça, luto, dor e sofrimento. Que o sol brilhasse para todos realmente. Que o amanhecer inspirasse a minha gente. Quero outro país, outro planeta, outra vida. Que renasça a paz, que brilhe a utopia. Que seja estabelecido novos modos de vida. Exista teorias e tenhamos doutrinas. Que a humildade seja a maior fortuna. Que as crianças brinquem tranquilas nas ruas. Quero fugir daqui, quero romper com as algemas. Quero correr por lá, quero a saída de emergência. Que minhas pernas acompanhem meu raciocínio. Sei que é difícil, talvez impossível. Me precaver da ignorância e dos maus entendidos. Que o hobby predileto deste mundo seja os livros. Que jamais morram as atitudes libertárias. Se a vida é batalha, tática preparada. Me assisto com presente, sociedade vigente. Cada um por si nessa elite prepotente. Tente objetivo final. Vencer é ter dinheiro, sobreviver ao sequestro, aos dias de cativeiro. Consequência do muito, sob poder de poucos. Satisfação, revolta, dividem o nosso povo. Tipo cães adestrados, não temos plano traçado. Feitos de palhaços, nas mãos do Estado. A mexer ao dispor, entre a vida e a morte. Fugindo do boicote, fraco pagando de forte. Saia em retirada, haja em emboscada. Use a inteligência como sua mente. Melhor arma e deposite confiança apenas em si. Venha comigo, vamos fugir daqui. Essa prisão não tem muro, tranque nem grade, mas nos prende de uma forma ainda mais covarde. Aqui, bons sentimentos são vistos com desconfiança e os ruins revidados com dupla intensidade. Os grandes não hesitam em esmagar os pequenos. Seus valores são julgados por suas vestes ou pela cor da sua pele. Fuja daqui, mano. Fuja daqui, mano. Seja em seus sonhos. Sei que é difícil, mas não vou fraquejar, poupar esforços. Eu nasci pra vencer nesse mundo de negócios. Vitórias, glórias, composição da minha história. Serei meu próprio mundo, se não é certa derrota. Quero fugir da ignorância, da traição. É proceder, meu proceder não vai seguir padrão. Não vou abaixar as armas, nem me dar por vencido dos tipinhos. Paulinho é fugitivo, literatura o mundo. Quarto melhor refúgio, pés no chão pra caminhar. Marca o caminho do futuro. Suicídio coletivo é irmão matando irmão. Me diz aí quem aqui admite lição. Puxa o cão, veteu então, 12 de repetição. Basta um olhar todo, é confusão. Motivo pra discussão. Quem detém a razão não está nas minhas mãos. Os versos não ouvidos se perdeu na frustração. Assim segue o mundão, não me conformo não. Banalidade, impiedade, outro corpo no chão. Tenho sonhos, tenho metas, quero fugir daqui. O sonho de um bom lugar e a meta. É ver o povo sorrir. Estado parasita acha nosso caos bonito. Se é pra sofrer, não tem pobre livre disso. É a lei da natureza, o preço a ser pago. Tudo que eles querem me ver inferiorizado. De mente alegre, mas por dentro acabado. Mal amado, humilhado, no espelho, rosto pálido. Nossos pés amarrados, nossos olhos vendados. Braços sempre cruzados, pensamentos limitados. Os sonhos despertaram, os motivos renasceram. Quero fugir daqui, dar o perdido no pesadelo.